É, alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras, da nossa Rio Vox FM. Alô você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leonocete e está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui para você através, como eu já disse, da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. E que bom que você está aqui conosco, sempre abraçando a nossa programação e nos presenteando com a sua maravilhosa audiência. Seja muito bem-vindo à nossa programação. E, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso comentarista no dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes, que vai nos ajudar a falar muito sobre esporte no dia de hoje. Muito boa tarde, professor. Ah, boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube, dessa manhã tarde de quinta-feira, abençoada por Deus, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. Abençoado e frio, hein, professor? Chegou o frio para ficar, professor? É, o frio parece que veio para ficar mesmo, mas junto com o frio veio a água também, né, a chuvinha, né? Amém, estávamos precisando da chuva e a gente ficou 120 dias sem chuva aqui na cidade, fica complicado, né? A gente sabe que a turma reclama, não vai ter racionamento de água, mas uma coisa que a prefeitura gostaria de fazer é chover, viu, professor? Para diminuir algum dos problemas que tinha. Isso não só aqui, qualquer prefeito que tem esse problema aí, porque a gente passou aí por uma estiagem muito grande. Mas é isso aí, vamos falar de esporte aqui hoje, o nosso assunto é o esporte e tem muito assunto. Tem a Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana, tem treinador sendo demitido, então muito assunto na nossa programação de hoje. Por isso eu te convido, fica com a gente, porque a partir de agora tem muita notícia no Rio Vox Esporte Clube. Desse jeito. Salve Brasil, MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou, vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Com a técnica, o samba, é nóis. E ó, como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, ligou. A técnica, o samba, tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que vi ela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço, gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave no ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow. Muito bem, então, vamos falar muito de futebol hoje. Vamos começar por algumas notícias do mercado da bola. A primeira delas envolve Milan e Juventus, 2-1 praticamente. O zagueiro Leonardo Bonucci, ex-Juventus, estava no Milan, volta a ver aqui a senhora, volta a equipe da Juventus nessa quinta-feira agitada, né? Passou por exames médicos, foi aprovado, tinha alguns problemas no vestiário com o técnico Maximiliano Allegri, que ficaram no passado, e ele está de volta para formar a zaga da Juventus com o Chiellini, o zagueiro de 31 anos. O Milan recebe o Caldara, né? O, como chama o menino aqui? Matias Caldara, eu acho que é o nome dele, né? E também recebe Gonçalo Higuaín, professor. O atacante que estava na Juventus, terceiro clube dele no futebol italiano, vai ao Milan. Essa é uma contratação de peso, apesar de ele saber que com a camisa da seleção argentina, o Higuaín não costuma render quando é pressionado, né, professor? Mas em clube, Higuaín costuma marcar muitos gols. Então, eu acho que pro Milan é o cara que faltava, é um cara de peso, um cara de nome para guiar essa nova fase da equipe italiana, né, professor? E a Juventus ganha com um ótimo zagueiro. E o Milan também tem o Caldara, que tem 24 anos e é uma das promessas da zaga do futebol italiano, professor. Ah, sem dúvida, uma grande contratação, né, pro Milan. O Milan realmente precisa voltar a ser grande outra vez na Itália, a ganhar, disputar títulos, e nada melhor do que contratar. É um centroavante que se dá muito bem no clube, apesar de não se dar bem na seleção. Mas quem que ultimamente está se dando bem na seleção argentina, né, Léo? Tá difícil de saber, viu, professor? Tá difícil de saber. Vamos falar também agora, a partir desse momento, sobre o Neymar. O Neymar tá de volta das férias. Teve muita especulação se ele ficaria, se ele não ficaria no Paris Saint-Germain. Ele fica. Chegou na China, onde a equipe de Paris, a equipe do Paris Saint-Germain, entra em ação pela decisão da Supercopa da França. Então o Neymar desembarcou em Shenzhen, já entrou em campo hoje para treinar, estava de férias por causa que disputou a Copa do Mundo. Todos, acho que os jogadores que disputaram o Mundial no Paris Saint-Germain estão se apresentando nesse momento. Inclusive, era o Paris, ele fez a International Cup lá, a Champions Cup, né? Basicamente com o seu time juvenil, né? Tanto é que apanhou de todo mundo, né? Era o Buffon de tiozão lá no gol e o resto era tudo molecada em volta do Buffon. E o Paris Saint-Germain então vai começando a apresentar os seus grandes jogadores aí. O Thomas Tuchel, o novo técnico, recepcionou a equipe o jogador do Paris Saint-Germain. E então o PSG vai jogar a Supercopa da França. A Supercopa da França contra o Mônaco. Então o pessoal levou para a China o campeonato. E eu acho que o Neymar não deve jogar não, professor. Chegou agora, vai começar a tratar um pouco do físico e depois vai, talvez, o campeonato francês, segunda, terceira rodada, deve estar disponível, né, professor? Ah, sem dúvida. Agora vai ter que fazer um condicionamento, se preparar e depois, quando tiver em condição melhor, né? Aí sim pode estrear. Não tem necessidade também de chegar e colocar não só o Neymar, como os meninos também, que tiveram uma folga maior em face à Copa do Mundo. Em especial os franceses, que merecidamente ganharam o título, né? Com certeza. Apesar que dos franceses tem dois aí. Tem o zagueiro, o Kimpembe, e tem, acho que, o Areola. Ah, tem o Mbappé. Como que eu posso esquecer do Mbappé também, né? Pelo amor de Deus. Mais informação sobre o mercado da bola, o Barcelona. O Barcelona está atravessando todo mundo dos italianos, viu, professor? Porque ontem saiu uma informação que o meio-campista chileno Arturo Vidal, que pertence ao Bayern de Munique, ele estava praticamente acertado com a Internazionale de Milão, praticamente certo, indo à Itália fazer exame médico. Só que parece que quando o jogador vai entrar no avião, o Barcelona fala: não deixa entrar no avião que eu vou negociar agora. Mais uma vez acontece isso. O Barcelona tem interesse na contratação do Arturo Vidal, que é bom jogador, mas desagrada muito a diretoria e a comissão técnica do time bávaro pelos seus atos fora de campo, o famoso bad boy chileno. Então o Barcelona quer contratar o Arturo Vidal e deve ficar com o volante chileno, professor, de 31 anos. Pois é, o Barcelona precisa dar um corretivo no Barcelona aí, porque está atravessando todo mundo aí. E mais mercado, mas eu acho que está levando um problema sério lá para a sua equipe. Viu? O Barcelona não precisa disso. Com certeza. Agora a gente fala do Mina, professor, porque o Mina está muito perto de trocar de time. O Manchester United, que estava tentando contratar Harry Maguire, zagueiro da seleção inglesa do Leicester City. O Leicester City pediu muito pelo zagueiro. O Manchester United está prontinho para fechar com Yerry Mina. Segundo o jornal inglês The Sun, o clube inglês enviou nessa quinta-feira um representante para Barcelona e tentará garantir a contratação ainda nessa quinta-feira. Custaria 40 milhões de euros aos cofres dos Red Devils. E o Mina, depois dessa Copa do Mundo, ele sai realmente muito valorizado, né, professor? Mas sem dúvida, né? É uma pena o Barcelona não poder utilizar ele, mas vai ganhar dinheiro. Todo mundo quer, menos o Barcelona. Pois é, todo mundo quer o Barcelona. Então o Barcelona vai ter que vender ele, achando que está fazendo um bom negócio, e depois, daqui uns 5 anos, vai buscar outra vez. Muito bem, também falamos. Agora essa daqui, ela é uma notícia daquelas que a gente daqui um tempo vai lembrar do assunto da conversa e não de quem falou. Eu não sei se o professor lembra um tempo atrás que o Leandro Donizetti chegou e falou pro Gabriel Jesus que ele não daria certo na Inglaterra, que lá ele ia ver o que era futebol de verdade, né? Hoje o Gabriel Jesus tá lá no Manchester City, jogou uma Copa do Mundo, o Leandro Donizetti tá perdendo os dentes lá no América Mineiro. E a passagem do Vinícius Júnior pelo Real Madrid já rendeu a primeira polêmica, professor, porque ele, na verdade, não está diretamente envolvido. O atacante Iago Aspas, do Celta de Vigo, se incomodou com uma comparação feita pelo jornal espanhol AS. A publicação diz que o golaço marcado por Iago Aspas no amistoso entre o time dele e o Southampton tinha sido a moda Vinícius. Todo mundo lá está encantadíssimo com o futebol do Vinícius Júnior. E o camisa 17 da seleção espanhola se irritou muito e provocou por meio das suas redes sociais. Ele disse o seguinte: quando comecei a dar pedaladas no Celta, ele era principiante. Disse isso em referência ao lance que ele pedalou antes de finalizar contra a meta do Southampton, né? E o Iago Aspas, com 31 anos, devia dar um pouquinho mais de exemplo aos jovens, né, professor? E não ficar irritado com a comparação aí com o menino que acabou de chegar na Espanha, né? Ah, é jogador mal amado, né? E é grosso, viu? É grosso. É, peladeiro, grosso. Vai, infelizmente, vai ter que... ele vai quebrar a espinha dele. O Vinícius vai quebrar a espinha. Porque, olha, uma das coisas pela qual o Real Madrid veio buscar ele é justamente em função disso. Assim foi com o Neymar, assim foi com vários jogadores aí que estão fazendo sucesso na Europa. Portanto, ele vai estar preocupado com o que o rapaz disse, hein? O Vinícius precisa de uma coisa, né, professor? Aprender a bater com a perna ruim. Mas de resto, tá, o menino é 92% bom de bola ainda, né, professor? Mas isso, infelizmente, Léo, é um grande problema da base, viu? A base está subindo o jogador também sem estar pronto nesse quesito dos dois pés, bater com as duas pernas, né? E essa é a deficiência dele. Mas com uma perna só ele valeu aqui, imagina com as duas. O jogador ambidestro tem muito mais espaço, né, professor? Ele tem mais espaço no time e ele faz com que o treinador utilize ele em várias posições. A gente estava conversando em off uma história do Gil, né, professor? Que ele só chutava com a direita e com a esquerda, né? E não tinha espaço para jogar pelo outro lado porque ele não batia com a esquerda também, né, professor? É, justamente. Nessa época aí eu estava fazendo estágio lá no Corinthians com o Parreira. E eu sempre via que quando o Parreira precisava de um atacante com velocidade pelo lado direito, ele sacava o Gil e colocava esse menino que está no Figueirense hoje aí, até hoje jogando aí, o Jorge Henrique, não é isso? Eita, lá. Então aí eu perguntei, professor, por que que você coloca esse, você coloca o Jorge e não coloca o Gil? Aí ele respondeu, porque ele só tem perna esquerda, ele é jogador saci, tinha uma perna só. Então eu tiro ele e coloco o destro para jogar ali. Aí eu peguei e falei, não é o caso de melhorar essa perna dele? Não, essa perna ele tinha que melhorar lá na base. Agora aqui eu não tenho tempo para melhorar a perna de ninguém, não. É, a gente sabe que quando jovem é muito mais fácil aprender a fazer ter uma atividade do que quando mais experiente, né? Então, não dá. Até dá, mas você vai ter que trabalhar muito para você aprimorar uma perna ruim, uma perna cega do jogador de futebol, infelizmente, né, professor? É por isso que tem que ter lá na base, no 11, no 13, no 15, aqueles treinadores que preparam isso, para quando chegar lá no sub-20 ele já está manuseando bem as duas pernas e não precisa arrumar o corpo pro pé bom, porque é justamente esse tempo que perde para arrumar pro pé bom, é que dá tempo de pôr a zaga e o goleiro no jogo. Então, isso tem que ser feito lá no 11, no 13 e no 15, porque como você falou, dá trabalho. Então ele fica 2 anos no 11, 2 anos no 13, 2 anos no 15. Eu falei de 6 anos, praticamente 6 anos em 3 categorias para que você possa melhorar esse pé. Aí sim é tempo suficiente. Agora, quando chega lá no 20, no profissional, aí não tem tempo mais. É que o Vinícius também é um menino de 19 anos ainda, né? 18 anos, né? Então ele tem... Ainda dá pra corrigir esse defeito dele ainda, assim como, sei lá, Malcom e outros atletas aí que estão surgindo com a perninha, com a perna ruim, um pouco mais cega do que devia, né? Mas é isso aí, vai melhorar, a gente vai ter muita alegria com essa perna cega desses meninos aí. Perna cega, eu falo, é a perna ruim, né? O pessoal no jargão do futebol fala que é a perna ruim e a perna cega, né? Mas é isso aí. Então, falamos um pouco sobre o mercado da bola, falamos um pouco de tudo que está acontecendo no mercado da bola e é isso aí. Então, vamos falar dos jogos de ontem que rolaram. A bola rolou pela Copa do Brasil, a bola rolou pela Copa Sul-Americana. A gente traz tudo aqui no Rio Vox Sport Clube. Fique conosco. Batuque, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação, tumulto, então tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total. Pular pela janela pro bonde é normal. Suando no asfalto, suando na areia. Quando chegar na água, vou me acabar. Quando chegar na água, jacaré é o que vai dar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Muito bem, antes da gente falar da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, aliás, temos informações sobre o 15 de Piracicaba, 15 que estreia depois de amanhã na Copa Paulista de Futebol, valendo vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. E dois jogadores tiveram um contrato reativado com o Alvinegro Piracicabano nessa quarta-feira. Foram o Bruno Moraes, meio-campista, e o atacante João Henrique, que tiveram emprestado por um ano as categorias de base do Grêmio. Eles terão um direcionamento um pouco diferente dentro do clube. Enquanto o Bruno Moraes, de 19 anos, vai integrar aí o elenco profissional para a disputa da Copa Paulista de Futebol, o João Henrique, de 17, ficará ainda nas categorias menores, deve ser encaminhado ao 20 aí do 15. A dupla estava aí no Sul com valor de compra estipulado, mas o tricolor gaúcho não teve interesse em exercer a cláusula, né? O Bruno Moraes ainda já até jogou contra o São Bento na última quarta, na última segunda, quando os times empataram em 0-0 do grupo Alvinegro, né? Comandado pelo técnico Fael Júnior. Apenas o meio-campista Cássio Gabriel, nessa semana, não está com a documentação regularizada. Então, 15 estreia contra o Red Bull Brasil, pelo grupo 2, no sábado, às 16 horas, no estádio Barão da Serra Negra. 15 ainda tem Ferroviária, Inter de Limeira, Desportivo Brasil, Rio Claro e Noroeste na mesma chave. Dois reforços chegando, mas uma coisa que eu não entendo, professor. Eu acho que não deve ter outro Cássio no elenco do 15, né? Usa só Cássio. Pra que Cássio, Gabriel? Pra que esse nome composto? Mas não importa isso, importa que o 15 então recebe mais duas alternativas, tanto para sua base quanto para o time profissional vindos diretamente do sul do Brasil, professor. Nós estamos contratando, o 15 está contratando aí tanto jogador jovem, né? Então por que não aproveitar também os jovens seus que estavam emprestados para as equipes de base de fora e possa retornar defendendo aí as cores do Joaquim aí nessa Copa Paulista, que nada mais é do que um laboratório também para as equipes, né? Sabe quem que eu tenho certeza que o 15 queria que voltasse, professor? O Kaique. O Kaique, se volta pro 15, é titular e faixa nesse time, viu, professor? Sem dúvida nenhuma, Kaique, zagueiro, Piracicabano, que está no Palmeiras hoje, jogando bem. Passou pela UR. Passou pela Associação Olímpica Rio Pedrense também, um bom menino, trabalhador, merece todo o sucesso que está tendo. Então, é uma pena mas ele não volta mais, o Palmeiras, imagino que o Palmeiras vai deixar voltar o menino para trás, o menino que já tem mercado internacional aí. Eita, tem uma notícia aqui que a gente pode falar, professor. Aos 35 anos, aquele que é melhor que o Eto'o anunciou aposentadoria. O atacante Obina anunciou oficialmente sua aposentadoria. Aos 35 anos, ele parou de jogar futebol pela última lesão que sofreu quando ainda defendia o Matsumoto Yamaga do futebol japonês. Foi uma lesão no tendão de Aquiles e a recuperação foi complicada. Após a cirurgia, o atacante percebeu que não valia mais a pena passar por tanto desconforto em cada treinamento para se manter na ativa. Revelado pelo Vitória, Obina marcou a época no futebol brasileiro com as camisas do Palmeiras, Atlético Mineiro e do Flamengo. O Flamengo ele foi ídolo mesmo, mas no Palmeiras a primeira passagem dele foi muito bem, fez 3 gols no Corinthians. Infelizmente ele saiu por causa da briga, saiu no soco com o Maurício, zagueiro. Depois ele voltou no ano do rebaixamento, onde não pôde ser muito útil. No Flamengo também ele foi bem, balançou bastante as redes das equipes adversárias. Então, o Bina aqui não era aquele primor, mas era folclórico e sempre que sobrava alguma coisa, empurrava para as redes, né, professor? Vai fazer falta, né? Ah, sem dúvida, né? Além de todo, um jogador é forte, um jogador que se colocava bem dentro da área. E que quem gostava muito dele foi o Ney Franco, porque foi na época que o Ney Franco esteve no Flamengo, ganhou a Copa do Brasil e tudo, foi nessa época que o Bina apareceu e apareceu bem. O Bina, como volta, tinha um problema sério de peso também, né? É, um jogador, eu acho que não tão peso, professor, ele era mais fortão, mais quadradão mesmo, mas não de gordo, de porte físico mesmo, né? O Valtinho é de gordo mesmo, né? Pois é, e eu lembro numa passagem aí que teve aí justamente no Flamengo, o Luizão, que era centroavante titular do Flamengo, e o Bina na reserva. E ele teve um problema sério lá, e o Ney Franco acabou afastando o Luizão e fechando com o Bina. E eu lembro um teor da conversa do Ney Franco, que foi justamente essa: você tá comigo ou você tá do lado do grupo do Luizão? Se você estiver comigo, eu vou pôr o preparador físico 15 dias para enxugar 5 quilos seu. E daí vou colocar você como titular e vou afastar o Luizão. E foi justamente isso que aconteceu. Ele afastou o Luizão e depois de 15 dias colocou o Bina, e o Bina se tornou o grande artilheiro que foi naquela época. Muito bem, então mais um jogador folclórico se aposentando aos 35 anos, o Bina. E é isso aí. Então vamos falar agora então da Copa do Brasil, vamos falar agora então também da Copa Sul-Americana. Vamos começar pela Copa Sul-Americana de Futebol. No flow, desse jeito. Salve Brasil. Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico Sambo, é nóis. E olha como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show. Fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou. País do futebol negou. A técnico Sambo, tocou Neymar, é gol. Pela Copa do Brasil tivemos dois duelos na noite de ontem. O primeiro que a gente vai comentar rapidamente aqui é o Banfield, que venceu o Boston River do Uruguai por 200-0 dentro de casa e se qualifica para a próxima fase da competição. Tivemos também a estreia do Botafogo nessa segunda fase, jogou muito mal e perdeu para o Nacional do Paraguai em Assunção, capital paraguaia, e vai precisar vencer no Rio de Janeiro. Luiz Fernando voltou a marcar depois de 4 meses, mas o Alvinegro ficou com resultado negativo, 2-1 lá no Defensores del Chaco, e aumenta muito a pressão sobre Marcos Paquetá, que foi demitido, obviamente. Paquetá esteve à frente da equipe da Estrela Solitária durante 5 partidas, onde teve 4 derrotas e apenas 1 vitória, aproveitamento de 20%, não deu certo mesmo, o negócio dele é lá pro lado da Arábia mesmo, né, professor? Infelizmente, ontem eu estava assistindo um pouco do jogo, eu vi que era. Eu falei pro meu pai, falei, pai, é muito estádio para pouco jogo, viu? E pouca gente também. Foi o Defensor del Chaco, um baita de um estádio lá enorme, com muito pouca gente, e o jogo também compatível com aquela pouca gente que estava no estádio. Jogo ruim de doer. E mais uma vez a derrota que já era anunciada do Botafogo, e o Botafogo ele mesmo se trata como um time pequeno, porque foi buscar um treinador que faz mais de 15 anos que está fora, está num mundo onde o futebol não é competitivo, que é no mundo árabe, e traz o cara para disputar um campeonato brasileiro com um time fraco que o Botafogo tem. Portanto, o Botafogo dos grandes, o Botafogo, o Fluminense, são um dos times que mais precisa do treinador. Por quê? Porque não tem um time bom tecnicamente, tem que ter, no mínimo, um time muito bem arrumado e bem dotado fisicamente, para justamente fazer da arrumação e da parte física a competitividade para superar os obstáculos que vai ter. E, no entanto, a diretoria foi buscar um treinador que fazia 16 anos que estava fora do Brasil, não tinha noção do que tava, de como estava o futebol aqui da América do Sul, e acabou colecionando uma quantidade enorme de resultado negativo, que não deu para ele completar no mínimo, nem um mês. Ele não chegou a receber um salário de 30 dias Por quê? Justamente pela fragilidade e pela falta de conhecimento que o treinador tem aqui nos jogos domésticos aqui do Brasil e também na América do Sul, porque ontem ele perdeu. Mas não foi pro Nacional do Uruguai, não. Foi pro Nacional do Paraguai, viu, gente? Nacional do Paraguai, o famoso Nacional querido, segundo a torcida lá do Nacional. Tem um site bonito lá, é fino o site. Parece que foi feito uma criança de 3 anos, sai do Nacional. E falando em Fluminense, professor, a gente tem o Fluminense em campo hoje, às 21h45, contra o Defensor Sporting, um jogo no estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã. O que a gente pode esperar do Flu contra o Defensa? O Defensa, a gente viu, é um time limitado, é um time fraco, mas dentro dos seus domínios ele costuma fazer valer a pressão que é o seu caldeirão. Então o Fluminense precisa fazer o resultado hoje, professor. Mas sem dúvida, né, Léo? Independente de qualquer coisa, tem que jogar bem em casa e fazer o dever de casa, para justamente poder sair e fazer administrar melhor lá fora os resultados, porque a gente sabe da dificuldade que tem de jogar fora. Mas isso não acontece só com o Fluminense, não. Acontece também com outras equipes aí, que daqui a pouco você vai falar aí, que também tem a obrigação de fazer o dever de casa e poder ter uma gordurinha para poder administrar no jogo da volta. Muito bem, e também temos Bolívar e Deportivo Cali, outro jogo às 21h45. E, para finalizar, temos São Paulo Futebol Clube, Colón. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube em busca do bi da Copa Sul-Americana. Hoje, tudo o que você precisa saber sobre São Paulo e Colón, o jogo no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Então, o São Paulo recebe o Colón da Argentina. Colón da Argentina que está envolvido em uma polêmica com material esportivo. Lá na Argentina, uma empresa registrou o nome Burda. Só que a Burda é uma empresa do Oriente Médio, uma empresa do Catar, se eu não me engano, e que não cedeu o direito pro cara da Argentina usar, ou seja, os caras pirateou a marca na cara dura e o Colón tá lá usando a camisa deles, sem maiores problemas aí por causa da legislação argentina. Então, essas duas equipes se enfrentam na noite dessa quinta-feira, às 19h30, no estádio do Morumbi, pela ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. É o primeiro confronto entre as duas equipes na história. Na primeira fase, o São Paulo também passou por uma equipe argentina, uma equipe de mais tradição e que tem um velho conhecido no comando agora, o Paton Bausa, o técnico do Rosário Central. O São Paulo empatou 0-0 fora, ganhou de 1-0 no jogo como mandante. O Colón mandou embora o Zamora da Venezuela com 2 vitórias, 2-0 e 1-0. A partida de volta está marcada para o dia 16 de agosto lá em Santa Fé, na Argentina. Quem passar tem pedreira, professor. Tem o Junior de Barranquilla da Colômbia. Então, o São Paulo do Diego Aguirre teve 4 partidas muito duras, né, no Campeonato Brasileiro. Venceu o Flamengo, Cruzeiro, Corinthians e acabou perdendo para o Grêmio. São Paulo, então, foca na Sul-Americana e Diego Aguirre vai mandar a campo um time com poucas mudanças. Daqueles que vinham jogando pelo Campeonato Brasileiro, apenas o Lisiero foi poupado e não entrou na lista dos relacionados. O Araruna, deve ser o seu substituto. Na defesa, o Anderson Martins, que estava suspenso no Campeonato Brasileiro, está confirmado. E o Arboleda, batedor de carro, e o Bruno Alves, que também gostava de bater carro. Ah, não, outro que gostava de bater carro é o Bruno Pérez. Eles disputam a outra vaga. Na frente, o Aguirre deve poupar o motorzinho Rojas, que corre uma barbaridade. O equatoriano jogou todas no Brasileirão depois da Copa. Lucas Fernandes pode ser opção para o lugar do Rojas. Então, o São Paulo vem a campo com o Sidão no gol. O Sidão dá um pouquinho de taquicardia ao São Paulino quando escuta esse nome. Éder Militão, Arboleda, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo. Hudson, Araruna e Nenê. Everton, Lucas Fernandes ou João Rojas e o Diego Souza. Esse é o time do São Paulo, que é um dos favoritos aí para a Copa Sul-Americana. Vamos falar sobre o Colón. O Colón do técnico Eduardo Domingues fez apenas 1 partida depois da Copa do Mundo. Venceu o Deportivo Morón nos pênaltis pela Copa Argentina. Antes disso, o último jogo foi só no dia 14 de maio contra o Racing pelo Campeonato Argentino. Dentre os destaques do time argentino estão o Matias Fritzer, paraguaio, também o paraguaio Estigarribia e o lateral Clemente Rodrigues, ex-São Paulo, que veio aqui e ficou roubando no São Paulo. Ficou encostado, ganhou a grana sem jogar praticamente. Então, A equipe do Colón vem com Leonardo Buria, Gustavo Toledo, Emanuel Oliveira, Guilherme Ortiz e Clemente Rodrigues, Christian Bernardes, Matias Fritzler, Adrian Batista e Marcelo Estigarribia. Na frente, Ruiz e Correia. Arbitragem uruguaia, professor, de Leodan Rodrigues, auxiliado por Miguel Nievas e Carlos Barreiro. O São Paulo é favoritíssimo e acho que vence, e vence muito bem, professor. Mas vamos ver o que o Aguirre fez para contornar a polêmica do Nenê, que disse que saiu bravo, deve ter tomado aquela comida de você sabe o que lá no vestiário, né? Então, o São Paulo deve ser favoritíssimo, mesmo poupando o São Paulo, acho que com o time reserva batia o Colón com tranquilidade, viu, professor? Mas o São Paulo tem a obrigação de vencer, né? Vencer, passar, não só vencer hoje, como passar, porque o São Paulo, como você disse, é um dos gigantes aí que está disputando a Sul-Americana. Então o São Paulo tem que fazer bem o dever de casa aqui, para quem sabe no jogo da volta poder sim poupar alguns jogadores, né? São Paulo tem que entrar com a força máxima, vai entrar com o que tem de melhor, e vem jogando bons jogos aí, torcida tá motivada, né? Só que com o frio que faz lá pro lado do Morumbi, vai fazer igual o time, o estado do Corinthians ontem, né? Capacidade, metade da capacidade disponível. Mas enfim, o jogo do São Paulo deve ser um bom jogo, é 7:30 da noite, né? Portanto, é um jogo mais cedo, que dá para todo mundo assistir. E vamos torcer para que o São Paulo continue jogando o que jogou essas últimas partidas aí e possa passar pelo Colón com uma gordurinha boa para poder administrar no jogo da volta lá na Argentina. Com certeza, então falamos sobre o Tricolor. Palpite pro Tricolor hoje, professor? 2-0. Eu vou de 3-0 pro Tricolor, com o pé na costa, professor, tranquilo. E agora a gente fala então sobre a Copa do Brasil, já falamos sobre a Sul-Americana. Vamos começar por Santos e Cruzeiro, porque na estreia oficial do Cuca e também do VAR em competição nacional, tem muita gente falando, foi o primeiro jogo do VAR no Brasil. É mentira, o primeiro foi final do Campeonato Pernambucano do ano passado, entre Salgueiro e Sport Clube do Recife, que mesmo com o VAR é raro. Depois teve um Grenal no Campeonato Gaúcho, a final do Campeonato Catarinense desse ano também utilizaram o VAR. E em competições nacionais, sim, realmente é a estreia do árbitro de vídeo, né? O recurso utilizado para avaliar e não marcar pênalti em Gabigol. Com o novo treinador, o Santos jogou bem, mas ele foi castigado com o gol do Raniel justamente no momento que estava na melhor forma dentro da partida, né, professor? Estava jogando mais organizado, tinha o controle do jogo, tinha a bola no pé e acabou sendo castigado com o gol do bom Raniel aos 35 da segunda etapa, professor. Foi aquela famosa ducha de água fria, não? Ah, sem dúvida, né? Primeiro tempo triste, deu vontade de chorar no primeiro tempo, de ruim que foi, as duas equipes, tanto o Cruzeiro quanto o Santos. No segundo tempo, o Cuca, já mostrando seu conhecimento, né? Ele conseguiu fazer uma substituição lá inteligentíssima e que melhorou muito a vida do Santos, né? Ele colocou o Guedes na lateral direita e trouxe o Vitor para jogar aqui dentro no... Por meia, tá? Trouxe o lateral direito para jogar na meia. Jogou um pouco mais centralizado, né? E daí começou justamente os três ali triangular muito bem, entrando como queria para aquele lado direito lá, que era o Vitor, que era o Guedes e o menino Rodrigo. Então realmente conseguiu criar alguma situação, mas o menino lá que o pedido dele é um estelionato, né? O Gabriel perdeu, abusou de perder gol, o Gabriel. Portanto, não pode se chamar o Gabriel de Gabigol, né? Porque ele perdeu o gol de tudo quanto é jeito. E justamente numa dessas aí, perdeu o gol aqui, tomou o contra-ataque lá e o Raniel, a defesa do Santos também, que me dê licença, hein? O cara puxou, ajeitou, correu e acabou fazendo o gol e vencendo o jogo. E o que é pior, viu, Léo? Fechou o caixão, viu? Lá no Mineirão vai ser muito difícil para a equipe do Santos tentar reverter essa vantagem aí, né? Santos foi um time mais coeso, jogando mais próximo, né? Buscando também mais os passes curtos, sem tentar se expor, tanto mandando lançamento para tudo que é lado, né? Para tudo que é lado, perdão. Mas o Cruzeiro do Mano também é um time que se arma muito bem na defesa, né? Dá muito pouco espaço, né? Então, como o professor disse, o primeiro tempo foi muito ruim. Poucos chutes, poucas chances, um jogo bem estudado. No segundo tempo, o Santos foi muito superior, mas é como a gente disse, a ducha de água fria. O Fábio, mais uma vez, foi muito bem no jogo. Muito bom esse goleiro do Cruzeiro aí. Que pena que não jogou muito na seleção brasileira. E agora, como a gente disse, né? Vai ficar, infelizmente, muito difícil para o Santos do Cuca passar a próxima fase da Copa do Brasil, né? Mas vamos falar também agora, a partir agora na nossa programação, sobre o Flamengo e sobre o Grêmio. Flamengo e Grêmio, que cada equipe jogou um tempo, viu, professor? Porque o Grêmio jogou o primeiro, o Flamengo jogou o segundo, o Flamengo saiu atrás, mas martelou o Grêmio na etapa final, buscou um empate na última bola do jogo e sai vantagem aí, né? A equipe rubro-negra fica um pouco mais confortável para decidir dentro dos seus domínios no Maracanã. O Grêmio parecia que teria vantagem para o jogo de volta, viu, professor? Com o primeiro tempo muito superior, o Grêmio jogou muita bola na primeira etapa, né? Com 14 finalizações, criou muito. O Flamengo chegou 6 vezes e o Grêmio fez o gol com uma jogada muito conhecida por um jogador muito conhecido dos rubro-negros, né? O Léo Moura invadiu a área tabelando com o Ramiro e encontrou o Luan muito bem posicionado dentro da área para deslocar o Diego Alves e fazer o gol. Mas na etapa final, professor, só deu o Flamengo. Parece que só o Flamengo entrou em campo, acuou o time gremista, colocou o time do Grêmio com as costas na parede, realmente assustou muito. Boas chances foram perdidas com o Lucas Paquetá e com o Diego, mas o gol foi marcado pelo menino Lincoln, que entrou na vaga do Uribe. O menino Lincoln, centroavante, muito forte. Esse menino, acho que tem 17 ou 18 anos, né, professor? Moleque é um tanque de forte e fez o gol na última bola do jogo. O rubro-negro fez 17 finalizações, 3 vezes mais que na primeira etapa. Então, na estreia do Vitinho, quem roubou a cena foi o Lincoln, o tanque de guerra da Gávea, professor. Ah, sem dúvida. Esse foi um grande jogo, viu, Léo? Esse sim foi um jogo gostoso de se ver. O Grêmio, com coragem, atirou o seu ataque, marcou pressão, deixou o Flamengo jogar o primeiro tempo. E mesmo assim o Flamengo contra-atacava, tinha condição de criou grandes situações. O goleiro do Grêmio conseguiu fazer algumas boas defesas lá e justamente saiu o gol do Luan. O segundo tempo foi diferente. O Flamengo veio realmente com uma força muito grande para decidido a virar o jogo e conseguiu o empate. Então, com certeza, vamos ter um outro grande jogo na volta na quarta-feira que vem. Mas isso sim é o que a gente esperava do jogo de Santos e Cruzeiro. E, no entanto, não foi o que a gente viu. A gente viu, sim, Grêmio e Flamengo fazendo um jogo digno de quartas de finais da Copa do Brasil. E agora, o Mengão fica muito confortável para decidir dentro de casa, com a sua torcida empurrando aí o time para a vitória. O Grêmio do Renato Gaúcho vai precisar jogar muita bola para ganhar do Flamengo dentro de casa, o que está sendo muito difícil. Só o São Paulo conseguiu, viu, professor? Não tenha dúvida, mas o Grêmio, ele tem a força dele, né? Apesar de não ter conseguido fazer prevalecer o mando de campo, isso é uma vantagem muito grande aí nesse jogo de vai e vem, mas o Flamengo também tem condição de chegar lá e fazer um bom jogo e vencer o Flamengo. É difícil, sim, muito difícil vencer o Flamengo no Maracanã, que com certeza vai estar lotado, mas um time como o Grêmio, campeão da Libertadores, não pode ter medo de ir lá no Maracanã e ganhar do Flamengo. Será que o baiano tá feliz ou não com o Flamengo? Ele precisa tirar aquela camisa do corpo, né? Pelo menos pra lavar, né? Eu acho que ele lava de noite, deixa secando de noite. Duro que agora com frio não seca a camisa, né, baiano? Um abraço pro baiano lá no bar do Sabá. E agora a gente fala do Corinthians. Os corintianos também estão felizes. E, olha, professor, quem que para o Romero? Romero marcou mais um e o Corinthians vence a Chapecoense em Itaquera. Eu tenho uma receita pra parar o Romero, professor. É só na bala, porque de resto o Romero tá jogando muita bola. O Timão joga por um empate agora em Chapecó para ir às semifinais da Copa do Brasil. O Romero não para de encantar a torcida nessa sua fase, nesse seu conto de fadas aí e deixando o Corinthians mais próximo das semifinais da Copa do Brasil. O Paraguai marcou mais um, o sexto gol em três partidas consecutivas e garantiu a vitória do Timão sobre 1-0 por 1-0 em Itaquera, né? Mais um jogo com o VAR, né? O árbitro de vídeo foi utilizado aos 36 do segundo tempo, depois que os jogadores da Chapecoense reclamaram de um toque de mão do Romero na área do Corinthians. Aliás, o jogador tem que reclamar não, né? Na regra tá que jogador reclamando pedindo o VAR pro árbitro é cartão amarelo, né? O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães parou o jogo depois que a bola saiu, analisou por quase um minuto e autorizou o reinício da partida sem que nada fosse, nenhuma irregularidade fosse encontrada no lance, né? O Corinthians procurou acelerar o jogo desde o início e não demorou a ficar em vantagens, né? O Cássio, que de vez em quando tira da cartola os lançamentos fenomenais, ele acertou um de 67 metros nos pés do Pedrinho, ele pegou a defesa da Chape inteira aberta, o menino Pedrinho cruzou e o Romero subiu sozinho de cabeça para abrir o placar. O Corinthians continuou melhor e quase fez o segundo aos 28 numa bomba do Pedrinho que balançou o travessão, que está balançando até agora. A Chape não tinha força no ataque, não conseguia assustar e foi dar o primeiro chute aos 43 quando o Cássio espalmou uma cobrança de falta do Bruno Pacheco. No segundo tempo, o Jadson já começou batendo uma falta aos dois do segundo tempo, deu a impressão que o Corinthians pressionaria novamente, mas o Timão perdeu o ritmo, deixou de assustar, a Chape ficou mais tempo com a bola, quase empatou, mas não conseguiu manter a pressão, né? Nos acréscimos até o Arauz, né, que entrou, o estreante, exigiu uma ótima defesa do Jandrei numa bola que depois ainda acertou o travessão. Então o Corinthians, sem sustos, conseguiu passar pela Chape, professor. Era o esperado, né? Chapecoense, eu acho que já fez hora extra nessa competição, não? Chapecoense acabou entrando nas oitavas também, né? Ninguém lembra, mas a Chape disputou a Libertadores esse ano. Pois é, mas é muito fraco o time, né? E com certeza a gente vai ter novidade aí, porque já estava balançando o Gilson, né? Mas o Corinthians poderia abrir uma vantagem maior, né? Mas como é a Chapecoense, que está com um time muito mal, eu não vejo dificuldade não para o Corinthians lá empatar lá, uma vez que vai jogar dentro daquilo que gosta de fazer lá na Arena Condá, marcar e contra-atacar. Então, o Corinthians encaminhou muito bem a sua classificação para a próxima fase, como você disse, o Romero vem roubando a cena aí e vem fazendo os gols dele, já que ele é o artilheiro lá da Arena Corinthians e agora todo joguinho ele deixa o dele, né? E como foi 1-0, então ele foi o homem do jogo, né, Léo? Com certeza, então é isso aí, o Romero mais uma vez sendo o homem do jogo. Tem pessoal aí que tá perto de ter filho, que tá pensando em colocar Ângelo Romero no nome do filho já, hein, professor? Então, tá jogando realmente muita bola. O que eu não gostei foi de uma declaração que o Jadson deu depois da partida, deixa eu achar a declaração correta dele. O Jadson disse sobre o árbitro de vídeo, estão querendo tirar a malandragem do futebol. Mas é justamente por isso que tem o árbitro de vídeo, né, professor? O futebol não é pra malandro, não. O futebol é pra quem tem bom domínio técnico, pra quem tem habilidade, pra quem tem técnica, pra quem tem dribles, né, desconcertante. Esse é o tchan do futebol, não é malandragem. Malandragem não ganha, não dá título, não. Malandragem é o VAR veio justamente para acabar com essa malandragem aí, que hoje, principalmente aqui no Brasil, é uma festa, né, de garra a garra. E ontem no jogo do Grêmio eu vi o Klaus chamar atenção duas vezes aí do zagueiro argentino lá do Grêmio lá, justamente no sentido de chamar atenção, ó, se quiser ficar segurando, agarrando aí, pode agarrar, porque agora tem o VAR lá, viu? Eu vou lá e vejo lá e nocau, acabou isso. Então, quer dizer, essa malandragem aí, o Jadson perdeu um grande momento para ficar calado. Muito bem, então, o Jadson perdeu um grande momento de ficar calado mesmo. Mas é isso aí, vamos falar do jogo de hoje pela Copa do Brasil, vamos falar do Palmeiras e vamos falar também do Bahia. Isso mesmo. Esse povo quer o bem. Boa, canarinho, Vamos falar da Copa do Brasil, tudo o que você precisa saber nas quartas de final sobre Palmeiras e Bahia, as duas equipes que começam a decidir uma vaga na semi. Hoje, né, os jogos da ida na luta por uma vaga na fase anterior à final, né, continuam nessa quinta-feira na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Bahia e o Palmeiras se enfrentam aí às 19h15 pelo horário de Brasília, no jogo de ida das quartas de final da competição. E vai ser o segundo confronto entre as equipes já no ano. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras bateu o Tricolor por 3-0 na Arena Palmeiras, né? O Bahia espera seguir um momento de crescimento com o técnico Enderson Moreira, né? Um início de altos e baixos, acabou perdendo até a Copa do Nordeste. O Tricolor emendou uma sequência muito boa de 4 jogos sem perder, com 2 vitórias e 2 empates. O time também vem de boas atuações, como no triunfo por 4-1 no clássico contra o Vitória. A principal esperança de gols é o centroavante Gilberto, que é responsável por 4 tentos anotados nos primeiros 4 jogos pela equipe. Do outro lado, o Verdão vem em nova fase, né? O retorno de Luiz Felipe Scolari. Porém, o treinador só vai ser apresentado amanhã na Academia de Futebol. Então, o Verdão vem com Paulo Turra no comando da equipe. E o Palmeiras também vem de um bom resultado quando venceu o Paraná por 3-0 dentro de casa, com o Bruno Henrique em alta, né? O capitão é autor de 4 gols nos últimos 3 jogos. O volante com certeza entrou no radar do Tite e hoje é a grande arma da equipe paulista. Então, Enderson Moreira tem quase todo o time à disposição, viu, professor? Não vai ter grandes problemas para montar a equipe que vai a campo logo mais. A única novidade é na lateral esquerda e vai ser forçada, né? O Léo, lateral titular, está suspenso e vai dar lugar a Eugênio Mena, que dizem que ia sair, acabou não saindo, acabou ficando na equipe do Bahia. Zé Rafael e Lucas Fonseca estão à disposição, vão retornar à partida, já que desfalcaram a equipe na última partida. Então, o Bahia, para logo mais, tem Anderson no gol, Bruno, Thiago, Lucas Fonseca e Mena, Gregory e Elton, Vinícius Edgar Júnior e Zé Rafael, e na frente o Gilberto. O Verdão do Paulo Turra, o Filipão ainda, como eu disse anteriormente, será apresentado amanhã. Paulo Turra, então, seu auxiliar, deve mandar o Palmeiras a campo com novidades. O Deyverson, que tem apenas 1 jogo como titular no ano, deve começar jogando. Além disso, em relação à partida passada, voltam o zagueiro do Dracena e o volante Felipe Melo, que cumpriram suspensão no Campeonato Brasileiro de Futebol. Bora Rio Guerra, são em recuperação física e também não vão ser utilizados nesse momento. Então, o Palmeiras vem a campo com o Everton no gol, goleiro que parece que realmente ganhou a posição de titular, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo e Bruno Henrique, Moisés, Dudu, William e Deyverson. A arbitragem fica por conta do Anderson Daronco, auxiliado pelo Guilherme Dias Camilo e o Kleber Lúcio Gil. O Voaden é o árbitro de vídeo nessa partida. A gente sabe da preferência do Filipão por jogar com um centroavante de ofício, né? Aquele cara para fazer o pivô, aquele cara para subir de cabeça, que é o Deyverson. É o Deyverson que tem disponível nesse momento. Eu acho que pode ser o Borja mais à frente, mas o Deyverson é o que tem para hoje, né? Então, ele modifica o time, tira o menino Arthur, que foi bem, tira o Scarpa do time, volta o Felipe Melo, volta o Edu Dracena. Então, esse deve ser o esboço do primeiro time do Felipão até no próximo domingo, viu, professor? Porque essa escalação, o Felipão deve ter muito dedo dele, né? Ela não mexeu na escalação do Wesley, deu toda a liberdade pro técnico do Sub-20 trabalhar, mas hoje o Felipão, com certeza, ele orientou para que acontecesse algumas modificações que foram essas colocadas em prática pelo auxiliar Paulo Turra, professor. É, sem dúvida, né? Treinador caro, um treinador que tem o carisma do Palmeiras e já começa a mostrar o dedo dele, né? Muitos vão concordar, outros vão discordar, mas é a filosofia dele. Os meninos aí, o Paulo Turra e o outro auxiliar dele que está aí, Carlos Pracidelli, aquele que era preparador de goleiros mesmo, agora é auxiliar só. Pois é. Então o Pracidelli também deve ter informado ele, aquilo tudo que viu durante os treinos, os jogos comandados pelo Wesley. E agora já começa a ter o dedo dele para montar a equipe. E com certeza ele vai acompanhar o jogo, vai dar os seus pitáculos durante o jogo, não é isso? Mesma distância, né? E tá certo, ele tem mais é que fazer a equipe, e já tem como, por exemplo, se esse centroavante é o único centroavante que tem disponível hoje no grupo com a característica daquele centroavante enfiado, ele vai pôr, ele mandou pôr, e ele mandando pôr, ele já observa. Então quando ele chegar para assumir, ele já tem uma resposta de como se comportou o jogador. Então é mais ou menos isso. Agora, outra coisa é, precisa avisar o Bahia, né? Que ele tá fazendo experiência, né? Porque o Bahia não quer saber de experiência. O Bahia tem a chance da vida dele de poder passar de fase na Copa do Brasil aí e pegar um dinheirinho a mais. O time de Anderson Moreira vem numa sequência boa aí, depois de começar muito mal, perder a Copa do Nordeste. E agora vem numa fase boa aí, parece que já o time está começando a entender a filosofia do Anderson. Portanto, vamos esperar um grande jogo e uma dificuldade pro Palmeiras. O Palmeiras vai pra Bahia achando que é fácil, pode tirar o cavalo da chuva, porque vai ser um jogo difícil lá na Bahia. E o Bahia vai para fazer história, viu, professor? Porque o Bahia nunca chegou à semifinal da Copa do Brasil. Pode chegar muito longe dessa vez. A equipe baiana espera que isso aconteça. Placar pro jogo de hoje, professor? 2-2. Eu aposto vitória palmeirense por 1-0. Palmeiras leva vantagem para decidir dentro dos seus domínios. Para a gente finalizar, temos aqui Campeonato Brasileiro Sub-20. Tivemos algumas partidas no dia de ontem, como, por exemplo, o Cruzeiro e o São Paulo empatando em 2-2, o jogo em Minas Gerais. Tivemos também Grêmio e Chapecoense, o jogo foi 2-1 para a equipe do Grêmio. Palmeiras e Fluminense, 1 para cada lado, o jogo foi em Itu, no Novelli Júnior. E a equipe do Coritiba bateu o Botafogo por 2-1. Acho que a gente teve mais alguma coisa de Campeonato Brasileiro Sub-20, deixa eu confirmar aqui. Tivemos o Flamengo batendo o Internacional por 1-0 e o Santos também venceu o Atlético do Paraná por 1-0. Outra partida que a gente tem que falar aqui é a partida das homenagens lá em Turim, né? A partida entre Torino e Chapecoense, né? A Chape foi guerreira com seu time alternativo, viu, professor? No encontro das duas equipes marcadas aí por tragédias aéreas, o Torino venceu a Chapecoense por 2-0 e levou o simbólico troféu da Sport Peça Cup, que era uma das patrocinadoras aí. A partida valeu para manter viva a memória daqueles que se foram nesses desastres. Em campo, o jogo serviu para a Chape dar ritmo de jogo a alguns atletas que não têm oportunidade no Campeonato Brasileiro, e ao Torino é a pré-temporada que visa o Campeonato Italiano. O duelo foi jogado no Estádio Olímpico de Turim. Antes da bola rolar, os atletas assistiram um vídeo com imagens do elenco de 2016, da Chape. O Jackson Foma, um dos sobreviventes, entrou em campo, se emocionou. Inclusive, ele deu o pontapé inicial da partida, né? O jogo intenso foi dominado pelo Torino, que é uma equipe mais qualificada, né? A Chape sentiu a falta de ritmo e entrosamento e pouco assustou, viu, professor? Os dois gols no segundo tempo, primeiro com o Meite e o segundo com o De Silvestre. A Chape, além de todas as despesas pagas da viagem, né, professor, embolsou cerca de 1,3 milhão na cota parte de renda da partida, que teve pouco mais de 3 mil pagantes, também será revertida para a equipe de Chapecó, professor. Então é isso, né, uma homenagem que aconteceu lá na Itália, mas a gente sabia que era difícil a Chape conseguir um resultado positivo. Está enfrentando uma equipe de alto escalão do futebol italiano, se não alto escalão, médio escalão, vai. Realmente onde eu me decepcionou o nível técnico do Torino. Torino é uma equipe que tem tradicional, foi uma equipe forte lá da Itália, e no entanto demonstrou uma dificuldade muito grande para passar pela Chape, que estava jogando com os meninos, inclusive o goleiro é o goleiro do Júnior, né? Bastante meninos jogaram lá, mesclado com alguns jogadores que estavam suspensos, o Leandro Banana lá, o Leandro Pereira, né? Que jogou no Palmeiras, centroavante, enfim. Mas o jogo foi, o interessante foi o propósito do jogo, que foi ajudar a Chapecoense, já que o Torino sabe bem o que é isso, que já passou por isso também, de uma tragédia aérea, perdeu toda a delegação. Então, o objetivo do jogo foi cumprido, fizeram as homenagens e a Chape volta com dinheirinho de lá para poder ajudar na continuar a ajuda das famílias, né, e das indenizações que tem que ser paga, né? Isso aí, vamos encerrando a nossa programação no dia de hoje. Eu quero agradecer muito ao professor Mauro Fernandes que esteve conosco no dia de hoje. Muito boa tarde para você, professor. Se Deus quiser, amanhã ao meio-dia estaremos de volta para falar muito mais de esportes. Ah, boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube desta quinta-feira. Eu desejo a todos que vocês tenham uma ótima quinta-feira. Ou vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. E se for da vontade dele, eu estarei firme e forte no sábado. Ah, sim, amanhã o professor tem compromisso. Então, no sábado às 11, o professor está de volta com a gente. Se Deus quiser, fique com Deus, porque com Deus eu estou indo. E se for da vontade dele, sábado às 11 horas, eu estarei aqui firme e forte para falar de esportes. Mas se Deus quiser, estarei aqui para a gente passar, então, tudo o que aconteceu nessa quinta-feira esportiva. Muita notícia, muita informação amanhã na nossa programação esportiva. Fique com Deus, uma boa tarde para todos e até amanhã, se Deus permitir. Tchau! Mate, melancia fatiada, o globo, sal e doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada, o globo, sal e doce, dragão chinês. ZYU882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.